pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Logo que chegamos aqui em Zephyr? Isso mesmo! Ih, Marine! Mas só aqui em Zephyr nós já estamos há bem mais de uma semana. Tá bom, mas Zephyr é regida pelo poder do pensamento, não é? Então se eu me concentrar, posso fazer o tempo andar pra trás. O pior de tudo é que ela faz a coisa parecer possível, não faz? Faz sim. Vamos lá, Lucy! Capriche e faça um pedido! Deixa eu ver... Eu quero ver o Higari! Nossa, quase que meu tímpano foi pro espaço! Ah, desculpe. E quem é Ricari, afinal? Seu irmão, seu namorado? É o meu cachorro! Não acredito. Bom, é a sua vez, Amy. Zephyr tremendo de novo, não aguento! Que frustrante não termos terminado nosso treinamento de guerreiras mágicas! E o pior é que nem fazemos ideia de como podemos completar esse treinamento. Para se tornarem guerreiras mágicas, vocês primeiro terão que acordar os gênios. Faz tanto tempo que queremos perguntar, mas antes de mais nada, você está bem? Soubemos que foi transformado em pedra. Não se preocupem comigo, eu estou bem. Posso falar com vocês através de seus corações. Agora, vocês têm que salvar Zephyr. Têm que fazer isso o mais rápido possível. Mokona sabe onde estão os gênios. Tudo que tem a fazer é segui-lo. Espero que o Fério esteja bem. Me leve de volta pra casa e me faça ganhar aquele torneio de esgrima. Eu quero ver o Hikari! Ah, não dá. E dizer que elas serão futuras guerreiras. É. Aí vem outro. Se for mais um pedido idiota, eu vou ficar bem bravo. Fério. Fério, eu espero que você esteja bem. Mas era só essa que me faltava. Como aquelas guerreiras mágicas se atrevem a estar tão alegres depois de terem matado meu Atalante? Guerreiras mágicas? Pajero, você não terá problemas em tomar conta delas, mas por enquanto, como vamos atraí-las pra cá? Com certeza esse é um bichão bem feio. Ah, era uma brincadeirinha, só estava passando. Você deve ser um feiticeiro muito poderoso. Imagino que para poder controlar um monstro desse, você deve ser um dos soldados da Legião de Seguidores de Zaga, não é? Poupe-me, senhor, por favor. Eu sou uma pobre ovelha desgarrada que também sonha em servir ao poderoso Zagar. Eu posso lhe ser útil atraindo as guerreiras mágicas para cá. Não me mate sem me dar esta chance. Mentiroso, você jamais poderia fazer isso. Me dê uma chance e verá se estou dizendo a verdade ou não. Você não terá nada a perder se eu falhar. É, concordo, isso faz sentido. Como recompensa, se eu tiver sucesso, você me levará para ver Zagar? Acha que Zagar iria conceder uma audiência a alguém como você? Ah, então faça de mim seu assistente. Eu só vou poupar a sua vida. Obrigado, senhor. Não se arrependerá. Eu ficarei muito honrado de ser seu assistente. Não mesmo. Tá bom, fui. Sujeitinho estranho. Será que precisamos de algum passaporte? Mokona tem tudo o que a gente precisa, não tem? Essa vila parece pacífica. Olá, então são vocês. Fério! Deve ter sido o destino que nos reuniu de novo. Venham comigo. Não tenham medo. Venham. Eu vou, eu vou. Vamos. Vamos lá, não seja tímida. Serão bem tratadas. Me esquece. Podem provar. Aqui está a nossa sobremesa especial. Conte a estas meninas a história que a senhora me contou. Ah, eu já disse. Do outro lado dessa floresta, o deserto apareceu de repente do nada. O pessoal realmente nunca viu, mas dizem que um horrível monstro mora lá. Se ninguém viu a criatura, como podem dizer que é horrível? Porque de todos que foram lá, ninguém nunca mais voltou. Desde que aquele deserto apareceu, nós perdemos contato com as outras vilas e não temos recebido nenhum suprimento. Bom, aproveitem a comida, hein? Vocês vão ficar aí e não vão fazer nada para ajudar, né? Vamos lá, Amy. Vamos, Marine. Já? Mas a gente nem experimentou a tal sobremesa ainda. Esse pessoal precisa da nossa ajuda. Oh, gente chata. Com vocês o trabalho sempre vem antes da diversão. Vamos lá, eu serei o guia de vocês. Muito obrigada, Fério. Ah, não me custa nada. Aí vem elas. Memorize bem as vozes delas, Pajero. Estão vendo agora? Mokona, você fica aqui. Thank you. Mas claro, como seu assistente não disse que seria brincadeira de criança. Você é mesmo um tipo bem estranho, hein? É muita bondade sua, senhor. Eu sou o grande Ascot. Talvez você seja mesmo o meu assistente. Você me impressionou. Agradeço por isso. Eu não tenho nada contra vocês, mas preciso que me ajudem. Não se preocupem. Eu vou salvar a princesa Esmeralda. Eu não tenho culpa. Amy! Marine! A tempestade de areia acabou. É como o pajeiro trabalha. Agora vamos sentar e assistir à destruição das guerreiras mágicas. Ah! Espere por mim, mestre Ascot. Não dava pra dar uma caroninha, não, hein? Se cair, não vai me culpar. Ai. Ele é um grande monstro. Mas como todo bom monstro, ele deve ter uma ou duas fraquezas. Não tem. Sério? Tem certeza? Bom, talvez pelo fato dele só poder se mover no deserto e dele só conseguir seguir suas presas pelo som. Ahá! Olha ali! Não se mexam. Velho! Ele persegue o som. Não se mexam. Eu não tenho a menor chance contra ele. Me faça ganhar aquele torneio de esgrima! Uau, Cucu! Aquele Karen, ele deve ter uma razão. Então por que ele está fugindo? O Fério lutou bravamente com a gente na Floresta do Silêncio. Eu não acho que ele iria nos trair, não é verdade, Amy? Amy! O Fério é um menino muito imprevisível pra gente saber. Eu capturei Fério! Eu capturei Fério! Venham ao deserto se quiserem salvá-lo. Se não estiverem aqui até amanhã, ele vai morrer. Vamos lá salvá-lo! Sem essa, isso pode ser uma armadilha! Ah, e daí? O Fério, sempre que pôde, nos ajudou a lutar! Bom, isso é verdade, mas a Lúcia tem razão sobre isso, mas eu não sei se seria prudente a gente ir lá agora. Como não? Até descobrirmos um jeito de liquidar com aquele monstrengo, entrar no deserto será puro suicídio. Mas e o Fério? Se nos matarem, ninguém vai poder salvar, nem o Fério, nem Zephyr. Nós ainda temos tempo. Vamos pensar sobre isso. Voltando ao assunto, ele estava tão preocupado em correr que não tinha pensado muito nisso. Mas por que a gente ouvia as nossas vozes quando o Fério estava correndo, hein, Lucy? Lucy! Ah! Fério! Por que fez aquilo? Fério! Ele vai morrer. Coitadinho, ele vai morrer! Foi só um pesadelo. Nossa, a Anne dorme feito uma pedra pra não acordar com essa gritaria. Então você me traiu. Enganar as guerreiras mágicas foi muita responsabilidade. Eu não podia imaginar que fossem me seguir. Então por que você ajudou as guerreiras? Me ocorreu uma coisa na hora e eu quis testar a força de Pajero. Me perdoe. Fério, olhe, elas estão vindo. Hã? Bom, Pajero, faça o seu trabalho. Espere! Ah, que droga! Anne, afaste-se! Tempestade! Por que você veio? Não vê que eu menti pra vocês? Eu sei que você mentiu. Fiquei muito triste de você ter mentido pra nós. Mas não poderia deixá-lo morrer. Afinal, quando pôde, você também nos ajudou muito. Mas que boba. Foi a primeira vez que alguém me chamou de boba. Monstro nojento, agora eu já me enchi. Ouça, você está com a sua joia, aquela que eu te dei, lembra? Me leve de volta pra casa? Sério, isso... Não fale nada, eu vou distraí-lo e aí você sai correndo o mais rápido que puder. Sério? Quieta! Foi sorte sua espada ter ficado mais forte. Mas você deve estar louca. Primeiro sou boba, agora sou louca. Eu acho que só sendo assim para conseguir te entender. Anne! Anne! Olhe lá, suas amigas chegaram. Tome. Agora você entendeu, não? Essa joia não realiza desejos, não é, Fério? Ela é mágica e transmite vozes. Se precisar de mim, não se preocupe, é só me chamar. Se tiver vontade. Nossa, sempre educada. Amy! Tudo bem com a Lucy, mas a Marine não dá pra encarar. Tchau! Tchau! Tudo bem? Cadê o Fério? Ele já foi. Como? E te largou sozinha aqui? Aquela coisa sofre mesmo de falta de cavalheirismo. Olha a espada da Amy. Parece que ela evoluiu. Mas você foi tão infantil. Como a sua espada foi evoluir? Eu não entendo, não é justo. Se ser imprudente já basta, então esses motoristas de estrada, todos sem exceção, podiam ser guerreiros mágicos. Não acredito, não acredito. Na primeira atitude maluca da menina, a espada dela evolui, não é justo. Pobre Pajero, como elas se atrevem a destruir mais um amigo meu? Guerreiras mágicas, vocês vão pagar por isso. Guerreiras mágicas! 連れて行くの嫌だって言ったのよ。でも光ったら優しいんだ。光って名前までつけちゃって。ところがその光が突然巨大化し光に襲いかかったの。マジックナイトレイヤーズ、召喚師アスコットの恐怖の罠、絶対見てよね。